Guardião em patrulhamento pela Estrada do Coco, agora tenciona a Bragança retornar para a Sala do Povo do Brasil. Via na prova rotatória, reporta como visual com campo. Só para visual com campo, sua nota agora, Guardião. Afirma o Mac de Agulf, solo controlado, seu solo 07, autorizado o backtrack, libera pra mata, agilizando o táxi, reporta ficha livre. Azul 407 da Eulê da Morte, velho. Aguarde 4. Afirmo, saída prevista da Eulê da Morte, aguarde 4. Por gentileza, 407. Codênica aqui pro solo, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado, 3191. Tem que pode o Gol, vai puxar e entrar. O solo Salvador, Gol no 094 para o táxi, 182 a bordo, alterna Teresina, 3 horas de autonomia. Gol no 094, autorizado, táxi até o ponto, espera da 1-0, via pátio e injetor, 1895, 1018, bom Gol. Autorizado, táxi até o ponto, espera da 1-0, via pátio e injetor, 1895, ajuste 1-0-1-8, Gol, 1-0-4. Limite para o localizador. Esquerda 065, limite ao lock, Tango Zulu. América 229, autorizado pushback, início do reboque, reporte no través do portão 612. Afirmativa, rebocaria no través do 612 para o posição 06 do PAD 3. Tango Oeste, Lava Golf, agora separação curva à esquerda, proa 260, seu limite estará 1-0 milhas na proa, após será reorientada para o pistão da saída. 260, para a Oscar decola, áudio no 0, controle no 208. 208, Oscar. Papa Romeo, Romeo, Bravo Oscar. Papa okay. Romeo, Romeo, Bravo Oscar, contato radar, saída Arbor, nível 200, sem inscrições. Saída Arbor 200, Romeo, Bravo Oscar. Flash, estamos do outro zero com o CPLS nessa proa. Porta estabilizada. Ok, nessa prova vai reportar estável, Tango Zulu. Papa Tango, acho que o Golf, vamos pro ideal para o destino? 2-7. Acho que o Papa Golf, autorizado a gerar destino, informe o chamado para pouso. Salvador, é o Gol 1864. Gol 1864, oceano identificação, chegada Mari, desce e mantém o 050 pro de Mari. Pro de Mari, desce para o 050. O 094 autorizado a alinhar e decolar pista 10, metro, 150 graus, 139. Ali decola pista 10, Gol 094. Governa pro de Mari, reporta para descida. Controle, Guardião 05, 3 milhas, visual com campo. Torre 28.95. 28.95, grato. Estabilizou, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, quente, agora transferência para a torre. Zulu. Torre Salvador, Guardião 05. Prossiga, Guardião. A vertical da Estrada do Coco, de retorno para Salvador, intenção na Pátio do Grêmio. Intenção pouso direto no Pátio do Grêmio, está confirmando, Guardião 05? Afirmo. Sente, informe do solo controlado, Guardião 05, vento 160 graus, 12. Está presente direto no Pátio do Grêmio, informará no solo controlado, Guardião 05. Tango Tango, desce, mantenha 3 mil pés livre das restrições, o ajuste no 08. Uno 864, autorizado e TAP da presença. Uno 864 da presença. O 1162, oceano identificação, redução 250 nós, desça e mantenha o 0620, 00 e TAP, livre informação. O 1162, 060, 150 nós, pro TAP, o 1162. Flash Tango Zulu, Torre Salvador, 1118, decimal 95. 18 vezes 5 vai chamar, Tango Zulu. 094, decola o 104, chame o 12, corrigindo, chame agora o controle no 208. 1208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 1094. 1094, contato radar na decolagem, saída Momo, livre ascensão 370. Saída Momo 370, gol 094. 1864 para o localizador, mantenha presente proa, proa 070. Mantenha a proa 60 para o localizador, 864. Sanemia 200, aciona identificação, chegada a mar e desse mantenha o 070, redução 2509. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, chama o centro Recife, em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 1228, 260, Oscar. Rumo 864, tráfego 11 horas, 16 milhas, rumo oeste, cruzando 070 para o 080, Charlie 402. Gente, obrigado, 864. 1864, livre das restrições de altitude, desça para 2 no pés, localizado em LS, X-Ray, sistema 0, reporta quando no localizador. Sendo para 2 no pés, na frota de Luna, reportando no localizador. Meia, altera a campanha. Senhor, por favor, está no 3191? BOB 188. Paciente, 188, tá que foi autorizado até a atmosfera da 1-0. Via Índia, torre 1895 e 18, bom voo. Ok, Via Índia, 18, 1898, obrigado. Azul 4207, Guarulhos autorizado, nível 360, via rota do plano de voo. Pistão na zero, primeira curva direita, Dael, Leda, após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor Alfa. 5471, transponde e controle no 20, decimal 8. Um Airbus da TAM retaguarda após a passagem autorizada no 3, azul 4207. 29 no través 206 no aguardo. Ok, prossegue o reboque até o parte 3, posição 62 e reporte ao térmico. Afirmativo, reporte ali ao térmico. 4, suba restrito para nível 350. Restrito 350, 094. Dom Campos. Positivo, quando o visual informa nada, Tango Zulu, já está contra a embaixada lá. Gente. Bom dia, Zé 3191, ponto de espera no zero, pronto. 3191, mantém ponto de espera. Avistando agora 1000 pés, o Tango Zulu embaixo travado, pouso pista 10, ok? Tango Zulu, ciente, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 139. Tango Zulu, livre pouso. Capa Tango Oeste, Capa Golf, chama Centro Recife, em 128.8, alterna em 1260. 128.260, Golf. Aeronaves na escuta do controle do Salvador, informo operação instrumento, visibilidade de 4.000 metros, com teto de 1.000 pés. Bom, no 62 confirme chove sobre o aeródromo. Firmo. Conta nada. Firmo. Bom, no 62, apenas confirmando, chuva nas vizinhanças, banho sobre o campo, não chove. Então, 9625, obrigado. Tô no 91, ali mantém pista 10. Ali mantém, 3191. Salvador América 229, informando o término do reboque. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Pera direito, coluna 2 do nono. Papa Palco, Tango Tango, controle. Sequenciamento, curva esquerda para o 005, seu limite será o localizador. A Tava Alfa Tango Tango, informa seu limite radial 275 do Zé de Salvador. Tené 6200, desça e mantenha o nível 070. Né? 07-64 a bordo, 4 horas e 40, Tené Ribeirão. Azul 4207, carta direita via Índia, no ponto de espera da 90, mantém a posição, chama a torre 1895. 1018, bom voo. O 962 para 2000, chamada estabilizada. Para 094, controle. 094, Terminal para o Recife, 126, decimal 85, alterna em 125, decimal 45. 2685, 1245, bom dia. Cenário 200 para o localizador esquerda, proa 055. Para o localizador esquerda, proa 060. 30 descida para o 060, aguardando para a passagem de trás. Pegando 91, decola 23, controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Drone Salvador Santriz, 191, decolou na sua escuta. Santriz, 191, no contato radar na decolagem. Saída da EL, autorizado Leda, subindo para nível 340. Autorizado Leda, sessão 340, Santriz, 191. Azul 4207, ciente, abaixo para a decolagem. Doutora, voo 1864 a 3 dias de Serra. 1864, ciente, continue a aproximação, informe de Jorge Campos. Informaremos. Ele é sexy rei, pista no zero, reporta no localizador. Ok, então chegando a 200, está no 01, está autorizado, deve ser para o Brasil, é. Estamos autorizados, cruzamento da 17, está participando. Alô, bom dia, minha 255, Oxalá. 255, senhora identificação, chega da Mari, desse mantém o 050. 050 da Mari, minha 255. Senhora, minha 200, desça para 1.700 pés. Voo 1162, Torre Salvador, 1118, decimal 95. 10295, voo 1162. 1132. Sempre povo. Salvador, voo 1162, OAS. Bom dia, interceptando o localizador. 1162, fechando a aproximação, aguardando pista livre, certo, estimado de 900 pés. 1627. Alfa do Alfa, Tango Tango, curva direita para o 0620. Limite para o localizador. Preciso, para a próxima turma. Alfa Tango Tango, como reorientado, direita para o 060. Não, Afirma, mantenha 3 mil pés, ajuste na 0 no 8. 0 no 0, 0 no 0, 0 no 0, 0 no 0, 0 no 0, 0 no 0, 0 no 0, 0 no 0, 0 1. 2-1-1, bom, 864. O 9-62, cabeça de ZNS, passando externo. O 9-62, fechando a aproximação, aguardando a pista livre. 9-62. 4-0-7, vai aguardar a sua imagem da final? Afirmo. Confirmo. Escada, 199. Tem condições de reduzir para 1-7-0-9, confirmo. Bom, o 9-2, teve pouso, não sei chamar a pista. O 864 da Gol, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. Centro 191, chama Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 351, 3325, obrigado, tenha um bom dia. C00Ciente, 2 Salvador, 118, decimal 95. 4207 ali, mantém posicionando 0 aguardando autorização de decolagem. Confirma, agilizando as manobras, por gentileza, 4207. O 1162, solo 30, libera a direita, solo 121, decimal 1. 211, libera, vou 1162. Azul 4277, livre decolagem, pista 10, vento no 0 graus, 150. Deixando para o 050, sem ajustar. 050, sem ajustar, 62, 0 graus, 150. 6200, informe de Dom. Informação Quebec agora com alteração na visibilidade de 4 mil para 3 mil. 1956. Está autorizado Galeão nível 360, via rota do plano de voo, pistão na 0, primeira curva direita, subida da Euleda, Irune. 5512 no transponder, controle 20, decimal 8. pista via para o nível de voo 060, ajuste no 018. Solicitação, chegada Mari desse via para o 060 com 018, ajuste. Para a próxima. Xené 620, pouso autorizado, pista 1-0, vento 95 graus, 1, medo de avanço. Azul 4207, decola ao 33, controle 9208. 208. Dia azul 4207, cruzando 1300 pés na Dael V da Motiva. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. 7, pode levar na cor de morte, fazer da presente? Azul 27, azul 4207, após 2 mil pés, autorizado Leda. 2 mil Leda, obrigado. Solo 34, libera a direita, solo 1211. Libera a direita, solo 1211. Tá mantendo 1.700 pés? Tá mantendo 1.700 pés. Tá mantendo autorizado 2.000 pés. Papapá, Alfa Tango Tango, completo o procedimento ali, FX Ray, chame torre 1.18.95. Eu só poder confirmar as aerovias que só tem aí na autorização, por favor. Mal 35. 19, 65, 6255. 4 Pagog, confirmando. Ah, tá bom, obrigado. 340, primeiro aerovia Pesulu 10, Piraí, um baixo, Pesulu 44, Pagog. Dael Leda Motiva, 5511-208, 3895. Correto, portão 2, chama pronto, pushback, estacionamento 3895. Chamando, muito obrigado. Alô, Chené 6200, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, então, qual faixa que tem após o pouso? Alfa Pista, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, pouso autorizado, pistando 0, vento 140 graus, 179. Tango Tango, pouso autorizado. Sofera 2583, vista para 4 mil pés, ajuste 1098. Para 4 mil com 1018. O 4207, chame Recife, prevenção 251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado. Controle Salvador, Papa Papa, Alfa Charlie Mike, passa a posição Cônjuge, está acesso de informação, Quebec. Papa Papa, Alfa Charlie Mike, acione a identificação. Identificou Alfa Charlie Mike. Puxa, da 6255, continue a aproximação, informe e visual com campo. Informaremos. Voe na proa de Bonf para interceptar a chegada, reporte para a descida. Vai voar na proa de Bonf para interceptar a chegada, vai apontar o avião de descida, Alfa Charlie Mike. Espera 2583, chame sinal Salvador, frequência 199.35. Salvador, o governo para o seu estacionamento no 04. Ou no 556. Autorizado, portão 4. Eu tenho estacionamento no ataque. Portão 3895, só. Prossiga, 3895. Só para informação, o senhor pedi que aguardasse, porque eu tenho um problema no seu plano aqui, o centro não está em contato com a gente, ok? Estimado aí de 3 minutos para a gente resolver. O que aconteceu? Você pode me passar, por favor? É, justamente com relação à rota. Tá, o centro me ligou e havia uma divergência na rota dele com a minha rota. Aí tá entrando em contato com o plano de voo lá para ajustar. Tá bom, então. Então pode ir autorizando, enquanto isso a gente já ajeita no voo, não tem problema nenhum. O centro que solicitou, 3 minutos no máximo a gente resolve, 3895. Tá bom. Zero, aguarde cópia, pouca transição Aru. Pouca transição Aru, aguarde cópia, gol no 790. Visual, acha 6255. Ponto autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, no meio 19, 6255. Livre pouso, acha 6255, livre pouso. 6255, solo 43, libera direita, solo 121, decimal 1. Bora 201, obrigado. Para o taxa, chegou no fim de e está com 3 horas de autonomia, treinando o som. Eu não faço entrar a voz. Meio, confirme autonomia e alternativa. 3 horas de tempo de autonomia, treinando o som. Bom, eu não faço entrar a voz. Gente, autorizado. A direita vem a Índia, na ponta espera da torre, mantém a posição de uma torre 1895. 1825, bom dia. Voo 956, 1895 na torre, 1018, bom voo. Fala, Sané, 6255, de novo. 6255, perdão. Taxi Alfa, ponte antes da Juliette, 6255. Ah, ponte da Juliette, obrigado. Voo 956, confirma, informação de táxi. Pode ser, vó. Esse táxi à direita, Índia, e chama a torre 389, na porta de zero, dá um zero. Chama 3895, autorizado, puxa o estacionamento, portão 2. Chama na táxi 31895. Observador, Força Aérea 2583. Rotera 2583, continue a aproximação e forma visual com vento 150 graus no meio do dia 9, operação de instrumento, teto estimado de 1000 pés, visibilidade 4 mil metros. Rotará com o visual 2583, continuando na aproximação. O 4082, acione identificação, via chega na mar e desça para o nível 050, ajuste ao 908. Salvador, bom dia, vou no 56, ponto de espera do número 9. Mantém o ponto de espera no 56. Será o ponto de espera. Tem um pouco a vista, 253. Ponto autorizado, pista 1-0, vento no 50 graus e no meio do dia 9, 2583. Pouso 9-0-253. Tranquei a rota. Após a decolagem, vai manter subida da Eulia da Mótiva. Interceptar o Tesulon 9-0. Seguir até Taubaté. Confirmado. Decola na saída. Mantém o perfil até Taubaté. Depois intercepta a chegada lá em São Paulo. 3-8-9-5. Afirme. Chama o TANC 3-8-9-5. Chama o TANC. Da Juliette, 62. Portão 9, 6255. Deu outra, né? Deixa, né? 6255, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Muito obrigado. Corrigindo, portão 09. Corrigindo, 09. O 56 ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, agora. Pastor 32, contato radar 53 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha o nível 090, voe na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte para a descida. Série 253, solo aos 48, libere a direita, táxi alfa, mantenha a posição da Delta, aguardando para o cruzamento. Libera direita, alfa, Delta, aguardando para o cruzamento. Sob o conhecimento do controle no, na posição 11 horas. Então vamos manter a rua de mar, deve aparecer bastante alto. Do 4082. Controle, Alfa Charlie Mike para o lugar de descida. Papapá, Alfa Charlie Mike, desça para o nível de voo 060, ajuste na 098. 060, Alfa Charlie Mike. Cruzamento 2583, ingresse em pista 1028 até o pátio de autoridade. Ingresso até o pátio de autoridade, obrigado. Esse é o nosso 5, bom dia, mantém o ponto, espera. Azul 402. Azul 402, autorizado para o de ICAP. Autorizado CAP. 402, o alvo já passou, nosso trabalho. Ente. 5, na escuta? Na escuta, 309. Como que a célula, nossa célula de gerenciamento, lá do centro Recife, modificou novamente sua rota? Você está pronto para a cópia? Nossa, 395, a rota agora. Upper Zulu no zero. Papa Alfa Índia, Piraí, após direta posição Umbade, após Upper Zulu 44 e após direta Pagori. Ok, Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, Pagori, 3895. Afirmativo correto, 3895, ali mantém pista 1-0, mantém a subida da Eolê da Mônica. A nossa saída mantendo, a gente mantém a mão. Boa tarde. 102583, boa tarde. Boa tarde. Regiduna. Pouco antes do Luna, recebi o quê? Presente velocidade, reporte para redução azul 4083. 083. E aguardando o copo. Gente, Luna 790, autorizado Recife 370, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Aru, 5521 no transponder, controle 120, decimal 8. 370, via rota do plano, recolando 120, primeira curva à esquerda, Pulca, transição Aru, 5521 no com 120, decimal 8, controle de saúde de saída, pronto, por 790, botão mesmo. Estou no 790, botão meia dúzia autorizado de champanhe. Essa bota. Salvador, gol 1864, informação Quebec, cópia Maceió. O gol 1864, confirma. Afirmativo. Fora do plano? Não, os 27, né? daqui a 10 minutos ele chega pra mim e o senhor chama pra 4. Obrigado. 082, essa para 4 mil pés, ajustando a 098. 4 mil pés, 098, ajustando a 08. Papapá Alfa Charlie Mike, continue descida para o nível de voo 060, chame sinal Salvador na frequência 199.35. Descendo para o 060, 1935, chama sinal Salvador, Alfa Charlie Mike. Do 4082, chame sinal Salvador, na frequência 11935. 1935, azul 4082. Boa. 3895, decola ao 54, aciona o código 5011, controle no 208. 3085011, 3895, obrigado. Via saída da EL para o nível de voo 340. Da EL 340, autoriza da EL, mau tempo aqui na nossa prova. Autorizado da EL, tá 3895. Quando da EL 3895. Pastor 32, confirme efetuando os desvios. Sente, Pastor 32, após desvios, vou em estátua. Após estátua, autorizado, Pastor. 0-1-3-1 a bordo, com 3:25 de autonomia, alterna Natal. Contorno Pátio Índio Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1018, tem bom voo. Pátio Índio Alfa, 1556, contact Recife on frequency 125.1, backup 133.25. Recife 1251, I need 13325, go 1556, thank you. Gente, nós temos que aguardar, por gentileza. Zero autorizado, linha de decolar, pista 1-0, vento 160 graus, 1-3 nós. 160 com 1-3, a linha de decolar da 1-0, gol no 790. Passou 3-2, estão indo ao ajustado. Passou 3-2, deixa para 4 mil pés, ajustando a 0-1-8. Para 4 mil, ajustado 3-18, passou 3-2. Autoriza a Vamonte, voo 3895. 3895, aguarde coordenação. Muito obrigado. Voo 1962, acione identificação via chegada mar e desça para o nível 1250, ajuste 1018. 1050, com 1028. Oi, Salvador, boa tarde, com 790, prefiro Fuca Aru, cruza 1900 para 377. Voo 1790, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. É Puca 370, 1790. Eu sigo Papa Romeu, Mike Romeu Papa. Azul 4082. Boa tarde, ajuste 1098. Continua a aproximação. Reporte visual, baixado e travado. A aeronave pousando na sua frente. Eles estão avistando a 800. Entre 800 e 1000 pés. Visibilidade está em torno de 3000 metros. Ok, quem é entregado? Azul 408. Vamos, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Sim, azul 408. Tá, confirme transponder essa nave. Uno 60 graus, 1-3-2. Entra, azul 408. Oi, boa tarde, Alfa Charlie Mike, tá passando Duna 2000 estabilizado. Alfa Charlie Mike, boa tarde, Rio 18 no ajuste. Continue com a aproximação. Reporte visual baixado e travado, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Aeronaves avistando em torno de 800 e 1000 pés. Sim, se for confirmar a aproximação, reportando visual, Alfa Charlie Mike. 2895, cruzando 180. 3895, chame Recife, 125, 1 alterno, 1-3-3-2-5. 1-2-5, 1 alterno, 3-3-2-5, boa tarde. Beto, azul 403. 1-60 graus, 1-2-9. Ok. Tá. Autorizado de X-Ray down no zero, repórter estabilizado, autorizado 2000 pés. Controle, eu passo retornado? O Siga passou 3-2. Ah, o ILS WIP da 1-0? Confirmando o ILS X-Ray da pista 1-0. Tio da WIP, o X-Ray. Confirmando, você está solicitando o WIP, foi autorizado o ILS X-Ray. Sim, já porque não estava o WIP. Obrigado. 3, livre à direita, chame sol 211. Livre à direita, sol 211 informa turbulência bem significativa ali na curta final, tá? E significativo de existir próximo aqui. Os 4086. 322, informo certo operação em contra instrumento em Salvador, certo 8000, corrigindo, certo 800 com 3 mil de visibilidade, chuva moderada sobre o campo. Gente, da informação, obrigado, professor. Bom, no 962, confirme a proa de desvio por quantos minutos? 930 por... Confirme a proa de desvio, gol no 962. 030, 030. Sim, autorizado desvio, após desvio, voo etapa, gol no 962. Pode ser. São 3216, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1098. Prossegue via Alfa Juliette, vai para o 01. Pode me dar algumas informações com relação ao indistir que a senhora reportou junto à torre, por gentileza, quanto à altitude que recebeu e a velocidade, se possível? Nossa variação de velocidade foi de menos 10 a mais 20. Muito obrigada pela informação. Obrigada para o passo por 3-2. Ah, obrigado. Solicitou para o Galeão, o Xanega 6203. Está autorizado para o Galeão nível 360, decola da 1-0, compra o perfil da saída da El, Leda, Irumi, onde está certo sobre o número 857. Após decolagem, curva direita, aciona 5527, controle 1-2-0, decimal 8.